Deus tem um compromisso com a vida. Mas o tempo a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, mas a pretensão. Mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir um amor profundo no meu coração. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pelas vidas sem saber quem sou. Sentindo de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Então, uma vez mais, boa noite. Estamos iniciando o programa Momentos Espirituais, ao vivo aqui na Rádio Capela FM 105,9. São 22 horas e 10 minutos. E hoje, motivados por uma questão que foi colocada, que foi a nós colocada por uma ouvinte, a senhora Maria, professora de uma das escolas aqui do bairro Capela, sobre a predestinação da alma, né? O que aconteceria em nossa vida dos fatos que nos acontecem. Será que um determinado acidente, uma determinada doença que nos aflige, uma determinada situação mais feliz ou menos feliz, um encontro com aquele que será nosso companheiro, com aquela que será nossa companheira, esses acontecimentos, enfim, estão ou não estão previamente programados? Qual a visão da doutrina espírita acerca deste tema? É mais ou menos isso, né, Flamínio, que é a dúvida dela? Exatamente, exatamente. Maravilha. Pois não. E, então, tem um capítulo muito legal lá em O Livro dos Espíritos, que aborda o tema intitulado Ocupações e Missões dos Espíritos. Ocupações e Missões dos Espíritos, né? E é mais ou menos da pergunta 570 em diante, e também algumas que antecedem a 570. Mas nós vamos fazer essa abordagem a partir desta questão, da 570, né? O Guilherme, você pode colaborar conosco com a questão 570? Pergunta diz o seguinte: os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Perfeito. Então, o Kardec pergunta para os benfeitores espirituais, se os espíritos têm essa consciência, se têm esse conhecimento do que lhes vai ocorrer ou da missão que eles estão encarregados de executar. A resposta dos benfeitores, porque a pergunta foi, os espíritos sempre têm consciência? A resposta é, não. Existem aqueles que são instrumentos cegos, mas existem outros que sabem muito bem com que objetivo agem. Pois bem, todos nos lembramos aqui do exemplo de vida, né, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né, o Chico Xavier, uma alma tão, tão bela, tão elevada, tão envolvida de amor, envolvida de perdão em sua exemplificação, em sua convivência, né, que ele fazia trocadilho até com o próprio nome, né? Então, quando as pessoas queriam envaidecê-lo, né, com elogios, ele, aliás, detestava esses elogios, né? E ele até falava, não, se quando o que vai ser da doutrina espírita quando o Chico desencarnar? Aí o Chico falava assim, olha, morre um capim, nasce outro. Ou seja, ele se julgava um capim. E ele fazia o trocadilho com o próprio nome, como eu disse anteriormente, porque ele falava que ele era o Cisco Xavier, não era Chico Xavier. Um Cisco Xavier. Ele se julgava um Cisco. E vejam vocês que isso fala a favor daquilo que, daquela lei cósmica, né, que aqueles que se humilham serão elevados, e aqueles que se elevam serão rebaixados. O Chico nos deu várias vezes exemplos nesse sentido. E o Chico, quando atingiu a maturidade em sua existência, por volta dos 30 anos mais ou menos, em que a mediunidade já estava mais amadurecida em sua existência, que ele já havia psicografado, por exemplo, Parnaso de Além Túmulo, né, que foi a primeira obra que envolvia vários autores desencarnados, autores conhecidos, né, Augusto dos Anjos, vários poetas, são vários poetas que se encontram nessa obra, né? Inclusive, você, mesmo os estudiosos, que não creem na existência da vida após o extermínio do corpo físico, sem saberem que aqueles versos pertenciam a este ou aquele autor, eles identificavam, eles sabiam identificar quem era o autor só de ler aquele texto. E aí depois esses colaboradores, esses professores, esses estudiosos ficavam sabendo que eram poesias que foram psicografadas por um médium lá do interior de Minas, né? Mas eles sabiam reconhecer que esta poesia pertencia a um poeta, a outro e assim por diante. Bem, mas aí o Chico, nesse determinado momento, mais ou menos por volta dos 20 e poucos anos, ele teve um pleno conhecimento, uma plena convicção em seu íntimo da sua trajetória. E ele, fiel a esta trajetória, ele se manteve na mesma linha de pensamento dos princípios da doutrina, e sempre fiel a Jesus. E ele disse muitas vezes que se o lema da doutrina espírita fosse "fora do espiritismo não há salvação", ele não teria abraçado os princípios da doutrina. Mas como o lema da doutrina espírita é "fora da caridade não há salvação", então aí sim ele pôde se manter fiel em sua trajetória. Bem, vejamos então a pergunta, o questionamento seguinte, Guilherme. Pergunta 571 diz o seguinte: só os espíritos elevados desempenham missões? Pois bem, aí os benfeitores respondem: a importância das missões depende da capacidade e elevação do espírito. O estafetaque leva uma mensagem, cumpre também uma missão, mas não é a mesma do general. O estafetá, que seria um funcionário lá do exército, né? Ou lá no desempenho, por exemplo, de uma guerra, de uma batalha, né? Então, ele cumpre uma missão, mas ele não tem a mesma missão, a mesma importância da missão que cumpre o general. Em seguida, A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Pois bem, aí os benfeitores respondem: a missão é por ele solicitada. O espírito pede a missão e fica feliz por obtê-la. O Divaldo Franco, ele relata uma história muito comovente, de uma ocasião em que ele participava, junto com o Chico, das psicografias às famílias que procuravam pelo trabalho do Chico. Para quem não sabe, por vários anos, podemos dizer por algumas décadas, Chico, através da sua psicografia, levou o consolo a muitas mães, a muitos familiares, cujas vidas foram ceifadas por acidentes automobilísticos, por doenças graves ou por acidentes os mais variados. E esses familiares procuravam a psicografia do Chico para obter informações desses entes queridos que haviam desencarnado. Vejam vocês que nós, espíritas, sempre preferimos evitar o termo morrer, porque o termo morrer está implícito em si próprio destruição. E morrer, para nós, significa desencarnar. Ou seja, abandonar o corpo, abandonar a roupagem da carne, falecer, também podemos dizer, interromper a vida física, mas entrar na vida espiritual. E o Chico, muitas ocasiões, ele obtinha essas mensagens, que inclusive até falava, né, que o telefone só toca de lá para cá, ou seja, do mundo espiritual para o mundo material. Por isso que muitas pessoas não obtinham as mensagens lá do mundo espiritual. Apenas algumas mensagens que eram enviadas, né? Algumas mensagens, eu me refiro a algumas mensagens que o plano espiritual superior é que selecionava. Então, não eram todas as pessoas que procuravam a psicografia de Chico que as obtinham. Bem, e nessas reuniões de psicografia, numa delas, o Divaldo Franco, que também é médium, que também é psicografa, que também tem a mediunidade de psicofonia, ou seja, médium falante, médium escrevente, que é sinônimo de psicografia, e médium falante seria sinônimo de psicofonia. Pois bem, num desses encontros do Chico com o Divaldo lá em Uberaba, o Divaldo teve a oportunidade de receber a mensagem de um jovem, ou melhor, de três jovens que haviam desencarnado num acidente de carro. E essa mensagem era direcionada a uma mãe que participava lá do encontro. E a mensagem foi muito bonita, muito tocante, muito comovente, que levou, inclusive, o Divaldo às lágrimas. E a mensagem continha o seguinte conteúdo. Um dos jovens que assinou a mensagem, os três eram filhos lógico, da mãe que estava presente, do pai que estava presente, e os três, infelizmente, morreram carbonizados, vítimas de um acidente automobilístico. E o filho vinha dizer que ele e os seus irmãos encontravam-se muito bem lá no mundo espiritual, e que aquele acidente teria sido motivado porque, em séculos anteriores, a mãe organizou e liderou uma ação contra os judeus, alguns judeus que se reuniam para orar em uma sinagoga, tendo como apoio os mesmos filhos que agora desencarnaram. E a mãe, o que aconteceu? Ela foi até a sinagoga, fechou todas as portas da sinagoga para impedir que as pessoas que lá estavam orando saíssem, e isso foi na Espanha, né? Isso aconteceu na Espanha. E, logicamente, que colocou fogo na sinagoga, e todas as pessoas que lá se encontravam tiveram seus corpos queimados, carbonizados. Logicamente que muito tempo se passou e ela teve a oportunidade de resgatar essa dor lancinante que ela promoveu a tantas vidas no passado, e ela teve a sua mão queimada porque, na tentativa de salvar os seus filhos, ela palpava e enfrentava as labaredas que consumiam os seus filhos, e logicamente ela teve algumas queimaduras que motivaram algumas cirurgias corretivas. E essas cirurgias corretivas, lógico que amenizaram a situação das mãos dela, mas não curaram completamente. E ela também tinha a sensibilidade bem diminuída. Bem, nós contamos essa história muito comovente para nós nos lembrarmos dessa questão, que a missão é imposta a um espírito ou depende de sua vontade. Logicamente que, quando a mãe desses garotos, desses jovens, lá se encontrava no mundo espiritual, ela implorou, ela pediu, ela pediu desesperadamente que ela tivesse uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade foi concedida pelos mentores espirituais superiores para que ela pudesse, vamos dizer, estar quite com os códigos divinos de justiça. E, dessa maneira, ela pediu essa prova, né, que qual será que existe uma prova maior que é para uma mãe, para um pai, ver ou ter que enterrar seus filhos? Então, eu fico imaginando como deve ser doloroso para um pai ou para uma mãe ele se ver nessa situação de ter que enterrar os seus filhos. Mas, quando ela obteve a psicografia pelas mãos do Divaldo Franco, poderia ter sido do Chico Xavier, poderia ter sido de outro médium, enfim, mas quando ela obteve essa comunicação e que teve toda a explicação do porquê, ela pôde então se sentir confortada, pôde então se sentir consolada, principalmente por saber que os seus filhos, né, que aqueles espíritos que haviam sido seus filhos, encontravam-se bem, encontravam-se em paz com suas consciências e tinham conseguido superar a dor e tinham conseguido superar o sofrimento, principalmente através do auto-perdão, do perdão a si próprio. Meus queridos, nós vamos fazer uma pausa. Agora são 22 horas e 28 minutos. Estamos aqui no programa Momentos Espirituais da Rádio Capela. E vamos para um intervalo musical. Retornaremos em seguida. São 22h33. Nós ouvimos a música Conquest of Paradise, de Dana Winner. Perfeitamente. Maravilha a composição, né, Flamínio? Então, meus queridos, voltando aqui ao tema da, ao tema do, do programa que hoje envolve a missão dos espíritos, que também passa pela programação, a programação da reencarnação atual, voltando aí ao questionamento da pergunta 572, a missão é imposta a um espírito ou depende de sua vontade? E os benfeitores respondem: ele a pede e fica feliz por obtê-la. Ou seja, a grande maioria das vezes, a missão que aqui desempenhamos foi por nós pedida. Foi pedida por nós, não foi uma imposição. A maioria de nós encarnados aqui no planeta Terra desempenhamos as nossas funções na existência terrena por uma bênção da misericórdia de Deus, por um pedido que foi por nós solicitado. A grande maioria de nós encarnados não se encontra por uma imposição. Certamente que há espíritos recalcitrantes, espíritos teimosos, que estagiam um curto período apenas no mundo espiritual e logo em seguida reencarnam, apresentam ou são submetidos a uma reencarnação compulsória, uma reencarnação obrigatória, não porque Deus é rigoroso, mas justamente pela misericórdia de Deus, que esses espíritos que são muito teimosos, muito recalcitrantes, eles têm muitos inimigos, eles conquistam muitas inimizades, e até para servir como uma maneira de esconder esse espírito da perseguição dos seus inimigos, eles acabam reencarnando compulsoriamente e muitas vezes reencarnando atravessando um curto período lá no mundo espiritual entre uma existência e outra. Uma obra do André Luiz, Ação e Reação, o André Luiz conta a história de um espírito que teve essa sua trajetória assinalada pela teimosia que eu me refiro, teimosia em não seguir a lei de Deus, em não seguir a prática voltada para o bem. E ele teve que se submeter a uma reencarnação em que ele utilizou-se de um corpo cheio de malformações, inclusive com baixa estatura. Se não me engano, ele era anão. E eu quero deixar bem claro que o exemplo que eu estou citando é um exemplo individual. Não significa que todos os nossos irmãos que apresentam, que são portadores de nanismo, que encontram-se nessa situação, né? Mas o caso descrito por André Luiz, ele era anão e apresentava várias malformações. E mesmo assim, quando ele se encontrava lá no seu mundo íntimo, no seu interior, vamos dizer assim, espiritual, ele ainda se julgava como se ele estivesse usando o corpo belo, atlético, que ele possuía em existência precedente, existência esta que foi assinalada por múltiplos crimes que ele foi o autor. Então, meus queridos, a missão que temos aqui a desempenhar, ela foi por nós solicitada e foi aceita pelos benfeitores espirituais que nos assistem e que nos acompanham em nossa trajetória. Mas, em alguns casos, a missão é imposta. Ô Marcelo, deixa eu... Pois não. Eu estou achando... A gente vem aqui para falar de um assunto sério, um assunto importante, e... mas está sério demais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Opa, aqui. Opa, fica à vontade. Que não é do livro dos espíritos, mas eu queria testar aqui a tua cultura geral. Flamengo, fica à vontade de responder também, você sabe. Se qualquer ouvinte souber a resposta também, fica à vontade de ligar para o telefone... 3876-6846. Joia. É, semana que vem nós vamos anunciar um e-mail também, um novo canal de contato para as pessoas que forem um pouco mais envergonhadas de ligar ou que não estão com tempo de estar ouvindo o programa na hora e que ouve depois, alguma coisa assim. Bem lembrado. É, e a gente vai responder e ler os e-mails aqui no ar também, né? Vamos selecionar alguns e-mails para ler no ar. Mas, bom, a pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: o que que é parascavedecatriafobia? Vamos falar de novo. Parascavedecatriafobia. Parascavedecatriafobia. Tudo junto. O que que é isso? A parascavedecatriafobia tem outro nome que é frigatriscaidecafobia. Meu caro Guilherme... As linhas não estão congestionadas que as pessoas ligaram para dar resposta? Não. Meu caro Guilherme, eu não faço a menor ideia do que é. Mas, como a gente sempre fala no início do programa, nós não temos... A Enciclopédia Britânica não sabe tudo, eu também não tenho a pretensão de saber tudo, né? É. Mas se você... encontrou alguma coisa em sua pesquisa e quiser fazer um comentário, fique à vontade. Eu achei um palavrão muito escalafobético. É. Lembra do escalafobético que nós falávamos antigamente, né? É isso aí. Bom, parascavedecatriafobia é o medo específico da sexta-feira 13, que é o dia de hoje. Ah, é verdade, bem lembrado. Então existe uma palavra, né, que quer dizer medo de sexta-feira 13. E que tem muita gente supersticiosa por sim, aí. Sim, sim. Que tem. Sem dúvida. E qual que é o outro sinônimo aí? Ixi, agora outro sinônimo é frigatriscaidecafobia. Meu Deus. Não, Wikipedia e programas espirituais também são cultura. São cultura, né? Sem dúvida. Mas vamos voltar. Eu queria fazer uma pergunta, voltado nessa questão que a gente estava conversando da missão. Lógico. Tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos que fala o seguinte: qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? E a resposta dos Espíritos é o seguinte: bom, então deixa eu tentar entender a pergunta, né? Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? E eu vejo muita gente, e até de vez em quando me sinto também, trabalhando pouco na causa, trabalhando pouco na evolução. Na causa do bem, né? Na causa do bem, na que eu acredito no que a doutrina nos ensina, e também para evoluir como ser humano, como... Um espírito independente até de religião, e uma evolução, né? Sem dúvida. Então, às vezes, a gente prefere fazer uma viagem de fim de semana do que ir numa comunidade para fazer algum tipo de ajuda, né? A gente prefere comprar uma roupa nova que não está precisando do que efetivamente comprar uma cesta básica para uma família que está com uma dificuldade na situação. Então, eu entendo que essas são as ditas aqui, criaturas voluntariamente inúteis. Ou seja, eu faço isso porque eu quero viajar, porque eu quero comprar minha roupa, eu não estou muito preocupado. Que eu quero empregar o meu tempo de maneira ociosa. Isso. E os espíritos respondem que, assim, há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. Tá? Para quem está ouvindo e quer acompanhar pelo livro, a pergunta 574. Isso. Os espíritos continuam dizendo: são pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente na sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já neste mundo o castigo, pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Então, eu queria entender um pouco a resposta, mas eu queria entender também assim, poxa, mas a pessoa que é inútil aqui, será que não haveria uma maneira dela vir aqui com uma coisa um pouco mais gravada na mente dela para ela lembrar da missão que ela vem fazer? Seria que não existe, o plano espiritual não conseguiria de alguma maneira fazer com que nós nos direcionemos, nós nos lembremos da missão para que a gente não fale tanto? Bom, Guilherme, olha, eu acho que essa sua colocação foi brilhante, né? E você fez um comentário, uma dúvida bem pertinente, né? E isso faz você me recordar de um pensamento da Joana de Ângeles, que a Joana de Ângeles, em uma de suas obras de conteúdo psicológico, ela diz que só há, olha só, olha que interessante, só há uma alegria real. A única alegria real é quando somos úteis. Quando somos úteis. Então, há muitos depoimentos de espíritos, tanto nas reuniões mediúnicas atuais, né, que nós participamos, ou mesmo nas obras da doutrina, e aquela obra O Céu e o Inferno, ela é rica de ensinamentos nesse sentido. A quarta obra da doutrina, ela é intitulada O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Pois bem, e tem um capítulo lá que fala sobre os espíritos arrependidos. E a maioria dos relatos desses espíritos que se encontravam lá no mundo espiritual à época da codificação, eles falam que o que eles mais lamentam é o tempo que eles perderam com coisas inúteis. O tempo que eles perderam com coisas inúteis. E você faz uma observação que também é pertinente, que será que nós não temos uma maneira de chacoalhar, né, que os espíritos, os bons espíritos, poderiam nos chacoalhar, nos chamar a atenção, nos fazer lembrar de empregar melhor o nosso tempo com coisas úteis, com aprender mais, com estudar mais, com ajudar mais, né, amar mais. Até tem aquela música, eu queria, como é que é do, quem que é, o Titã que canta, né, eu queria ter amado mais, ter acordado mais cedo, né, eu me esqueci essa música. É mesmo, é Epitáfio. Epitáfio, isso mesmo. Ficou até o convite aí para você, né, Flamínio, para colocar mais tarde essa música, né? E então, se nós formos fazer uma análise honesta da nossa trajetória, nós vamos perceber que em muitas dessas situações nós fomos convidados pelos benfeitores espirituais a sair desse comodismo, a tirarmos o nosso bumbum da cadeira, né, da nossa acomodação, e irmos de encontro ao próximo, irmos de encontro às atividades voltadas para a prática do bem, às atividades voltadas para empregarmos de maneira correta o nosso tempo, né? Basta sermos honestos e percebermos, né? Muitas vezes é uma doença que nos acomete, né? Uma virose que nos acomete, ou então um tropeção que a gente tem, e esse tropeção acaba redundando numa dor momentânea que nós ficamos lá muitas horas, né? E isso tudo são mecanismos, sem contar, lógico, né, as inspirações que vêm a todo instante em nossa mente, na acústica da nossa alma, né? As inspirações, poxa, mas você vai ficar sentado aí assistindo televisão, você vai ficar sentado aí assistindo novela, assistindo isso, até quando, né? Esses questionamentos, sejamos honestos, esses questionamentos são feitos a miúde para nós. E nós, de maneira teimosa, de maneira equivocada, continuamos acomodados. Muito bom. Na verdade, Quer botar agora? A gente vai fazer um intervalo musical, né, o Flamínio, e retornaremos em seguida com mais comentários acerca do tema Ocupações e Missões dos Espíritos. Ok, a música é The Light of the Spirit. Aurélia FM. Estamos no programa Momentos Espirituais, são 22 horas e 56 minutos. Estamos ao vivo aqui na Rádio Capela e estamos discutindo predominantemente hoje o tema Ocupações e Missões dos Espíritos. Tem um novo questionamento aí que o Guilherme vai colocar para nós. Na verdade, eu queria continuar aquele tema que eu acho que é a dúvida de muita gente, inclusive eu mesmo tenho algumas dúvidas relacionadas a isso. Pois não, Guilherme. Mas a gente está momentaneamente desfalcado aqui do nosso amigo Flamínio, né? Mas como ele sempre faz isso, deixa eu falar essa música, The Light of Spirit, que se traduz A Luz do Espírito, é uma música do Kitaro, tá? Kitaro, para quem não conhece, ele é um músico que faz músicas instrumentais muito bonitas, sempre voltadas para o lado espiritual, para a espiritualidade. Não relacionada à doutrina espírita especificamente, mas são músicas muito bonitas. Mais transcendental, né? De meditação, alguma coisa nesse sentido. Isso, e tem muita coisa no YouTube. Quem gosta de dar uma pesquisada, ele está lá no YouTube, ele funciona mais ou menos na mesma linha do Vangelis. É muito bonito. Bom, voltando aqui na questão, a gente teve que fazer a pausa. E aí você estava explicando, né, o porquê que a gente às vezes não se lembra e que na verdade não é bem por aí, né? E aí, enquanto você falava, me vinha na cabeça, eu vi aquele filme da história do Chico e eu lembro dele com o Emmanuel do lado falando: Chico, não dá para dormir não, vamos lá que a gente tem um monte de livro para escrever. Então com essa ajuda é um pouco fácil de lembrar, né, de saber qual que é a missão. Estou falando do Chico, que é um caso muito especial, acho que mesmo sem Emmanuel ele vai saber de cabeça o que ele tinha que fazer aqui, né? Sem dúvida. Mas você falou uma coisa que realmente me chama atenção. Quantas vezes a gente não vê algumas coisas acontecendo na nossa vida que chama atenção e fala: puxa vida, mas por que que isso aconteceu comigo logo agora? É perder dinheiro, né? É perder a esposa ou o marido, é um filho que falece, é uma doença que aparece do nada, ninguém não tem histórico nenhum de cardiopatia na família e eu tô agora com um problema no coração, que diabo é isso? E aí a gente vai ver que isso daí, às vezes, até a própria... São os puxões de orelha, né? Até a própria espiritualidade nos ajudando a lembrar, escuta. Nos incentivando. Vamos ver se a gente lembra qual que é a missão. Se não, você vem para cá mais cedo para a gente lembrar você aqui em cima. Lógico. Onde quer que seja que a gente vá pro mundo espiritual. Então eu acho que isso daí é uma coisa que vale o raciocínio. A gente fica às vezes revoltado quando a vida apresenta uma pedra maior do que a gente acha que pode pular. Mas talvez seja realmente esse puxão de orelha, né, que você está falando. E é nessa hora que a gente fala: ai meu Deus, vai para a igreja, vai para o centro espírita, vai para um monte de lugar, e talvez aí já seja tarde demais. Então, é bom que às vezes a gente reflita um pouco, ver se faz uma análise da vida, né? Ver se a gente está indo no caminho correto. Para aceitar os convites que a vida nos faz, né? Isso, e assim, totalmente sem nenhum tipo de pretensão, a gente aqui, a gente, embora espírita, também tenha o nosso lado humano cheio de falhas e também estamos aqui na mesma jornada, sem, né? Dúvida. Aprender. Sem dúvida, não nos consideramos mais do que ninguém, né? E viu, Guilherme, você me lembrou aí da trajetória do Chico, né? E talvez essa história você também tenha ouvido, que numa das ocasiões lá, o Chico, ele teve um problema sério com o olho esquerdo dele, e esse olho esquerdo, logo jovem, né, ele tinha 20 e poucos anos, ele praticamente não enxergava nada desse olho, né? E aí o Emmanuel, numa das ocasiões, numa das interlocuções íntimas dele com o Emmanuel disse, ele falou para o Emmanuel: mas escuta, Emmanuel, você quer que eu psicografe 30 livros? Como que eu vou... Que o primeiro planejamento da vida do Chico Xavier, o primeiro planejamento é que era para ele psicografar 30 livros. E lógico que esses livros seriam publicados, né? E, E aí, você está me falando que eu tenho 30 livros para publicar e com um olho esquerdo só, como é que eu vou fazer isso? Aí ele falou, olha, para executar a tarefa que você tem, um olho é suficiente. E ele falava assim, de maneira enérgica, né? É, de maneira enérgica para impulsioná-lo a não ficar... a não ficar se remoendo, a não ficar reclamando e arregaçar as mangas e trabalhar. E foi o que ele fez com muita frequência, né? E eu me lembro também de uma outra passagem em que o Chico, ele estava atravessando lá, estava andando pelas ruas de Uberaba, e ao atravessar uma esquina, ele se deparou com vários... vários senhores, né, de idade madura, né, não necessariamente idosos, né, mas maduros mesmo, né, num dia normal, né, num dia útil, né, porque teoricamente de segunda a sexta nós dizemos que são dias úteis, né. Então, num dia útil, ele viu que num bar, 3 da tarde, vários senhores maduros estavam lá tomando cerveja, jogando bilhar, etc, etc, né? E o Chico estava lá, estava indo desenvolver a sua tarefa de visitar as pessoas que ele visitava para auxiliar, né? Visitar os doentes, visitar as famílias que necessitavam do amparo, etc, etc, né? E aí ele até pergunta para o Emmanuel, né? Emmanuel, como é que se explica isso, né? São 3 da tarde, são todos senhores maduros que deveriam estar trabalhando, deveriam ocupar as suas horas de maneira adequada, de maneira útil, e eles estão aqui jogando bilhar. Como é que fica uma situação dessa, né? Aí o Emmanuel responde a ele, afirmando que, olha, é melhor que eles estejam jogando bilhar, porque... pelo menos eles não estão se reunindo para praticar coisas piores, para praticar crimes, para praticar outras situações, vamos dizer assim, menos felizes, né? Então, meu caro, são as situações. Uma outra situação assim que você vai se lembrar também. Você se lembra quando o governo Lula, era o governo Lula ainda, não sei se era o primeiro ou o segundo mandato do governo Lula, em que ele impôs o fechamento dos bingos. Você se lembra disso? Sim, lembro. E alguns canais de televisão, em seus telejornais, eles mostraram lá, entrevistaram alguns senhores, agora sim, né, senhores e senhoras aposentadas, né? Eu me lembro de uma aposentada que ela foi entrevistada por uma repórter de uma das emissoras de televisão abertas, né? E essa senhora falou: e agora, o que será de nós sem o bingo? Meu Deus, que utilidade que tem essa, a prática do jogo do bingo? E muitas vezes esses senhores, essas senhoras aposentadas, assim que chegava o pagamento de sua aposentadoria, elas pegavam a integralidade da sua aposentadoria e iam deixar lá no bingo. E você deve se lembrar que assim que acabou a legalização dos bingos, que eles foram fechados, a quantidade de bingo ilegal, inclusive aqui em Vinhedo, sem dúvida, que você entrava numa padaria, ia por detrás da maquininha do frango, tinha uma portinha, você se abaixava e entrava e lá estava a jogatina ilegal. Então, assim, talvez seja até um tema interessante, Marcelo, para a gente falar num programa, a questão do vício. Sim, sem, né, dúvida. O vício pelo jogo, que eu acho que é muito parecido com o vício ou a obsessão, né, pelo sexo, pelas compras... né? Eu acho que isso aí é pela bebida, pelas drogas. Isso, né? Eu acho que isso pode ser um tema interessante para um programa futuro, né? Sem dúvida. Inclusive, temos alguns companheiros que poderiam nos auxiliar nesse mistério, né? Mas porque bebe muito ou por que eles podem auxiliar? Não, eles podem auxiliar porque eles trabalham ativamente na recuperação. Nós temos um amigo que faz um trabalho muito bonito na recuperação, tanto dos dependentes de drogas quanto dos dependentes de álcool, né? Tá joia. E só pra eu tava lendo aqui, só pra fechar, fala. Tem uma questão que é importante também, sem querer tirar um pouco a culpa, vamos dizer assim, ou a responsabilidade dos pais. Eu estava escutando uma vez que era um casal que tinha um filho, e esse filho, ele era envolvido com drogas, né? E nada que esse casal fazia, por melhor que, eles tentassem, fazia com que o filho parasse. Internava em clínica, ele fugia, colocava em terapia, ele não ia, e etc e tal. E quando eles foram questionar isso junto a alguém que conhecia um pouco melhor a doutrina, o que foi dito para eles é assim: olha, a missão dele envolve ele passar por isso, né? Então, o aprendizado dele envolve, não tem muito o que vocês possam fazer, né? Então, assim, o que vocês podem fazer é dar amor para ele. Vocês também têm uma missão relacionada a isso, mas tirar ele da droga, não, vocês não vão realmente conseguir. Por mais que tente, é uma coisa que ele tem que passar. Eu fico me perguntando, assim, eu fico imaginando um filho meu nessa situação. Se eu ouço isso, eu não vou me conformar, né? Mas parece que é mais ou menos isso, né? Tem gente que vem realmente para viver isso. Como você falou, talvez ele já tenha feito em outras vidas passadas coisas tão piores que agora ele vai só ficar com a droga para ir parando também com a droga durante as próximas encarnações que ele vai ter. Não sei. Sem dúvida. Olha, Guilherme, esse questionamento é um questionamento complexo, né? Que envolve vários ângulos aí na análise da questão. Primeiro, tem o envolvimento dos filhos com as drogas, né? Que sem dúvida hoje para nós constitui uma epidemia, né, em nosso país. O envolvimento do filho com as drogas é uma prova muito intensa para os pais. Agora, nós temos que avaliar, sobretudo, a conduta dos pais na formação desse jovem, né? Realmente é possível que tenha ocorrido essa, vamos dizer assim, essa programação. Só que essa programação que foi feita, de acordo com o exemplo que você deu, essa programação que foi feita, que foi solicitada por esse espírito dependente de drogas ao reencarnar, essa programação, sem dúvida, o fato dele estar perto das drogas ou com elas envolvido, para ele significa também uma provação, porque é uma maneira que ele tem de superar aquele convite daquela situação infeliz que é o uso das drogas, né? E aí nós nos recordamos do ensino do mestre quando ele fala que os homens não são maus, os homens são fracos. Então, neste momento em que nós sucumbimos à tentação das drogas, à tentação do álcool, à tentação dos vapores ilusórios do tabaco, à tentação do sexo, à tentação dos mais variados vícios, né, que acomete a nossa sociedade nos tempos atuais, então, quando nós vemos isso, quando nós estamos diante dessa tentação, justamente o que há é uma prova para superarmos essa tentação. Então, este jovem, é possível que tenha ocorrido essa programação de uma frustração permanente que esse jovem possa vir a enfrentar e não conseguir superar nessa encarnação. Mesmo porque todos nós sabemos que esses vícios relacionados às drogas, relacionados ao álcool e ao sexo, é mais ou menos como se nós sorvêssemos a água do mar. Quanto mais sorvemos a água do mar, mais sede nós temos. Então é imprescindível nós interrompermos este círculo vicioso, né? E buscarmos um círculo virtuoso, né? Ou seja, buscarmos um círculo virtuoso de evitar hoje o primeiro gole, evitar hoje por 24 horas o uso desta droga, o uso dos vapores ilusórios do tabaco, ou seja lá o que for que tenhamos dificuldade de superar. Então, há o ângulo da superação que este filho tem, e também há o ângulo de superação dos pais desenvolverem a paciência, desenvolverem, e quando falamos paciência, estamos nos referindo ao autocontrole diante das adversidades. Desesperar jamais. Tem até uma música, né? Desesperar jamais. Ah, exatamente. Então, o desespero não auxilia em tempo algum. É muito importante, quando estivermos diante dessas provações que envolvem as drogas, o vício no sexo, o vício no jogo, o vício em compras, é muito importante que nós estejamos com o nosso coração, o nosso coração que eu me refiro, o coração dos pais, repleto de amor, repleto de perdão, repleto de compreensão e muita paciência, porque nós não podemos, em hipótese alguma, virar as costas para os filhos, para os filhos que se tornaram dependentes, e, pelo contrário, ajudá-los a superar, demonstrando coragem, demonstrando fé, buscando todas as terapias necessárias, as terapias psicológicas, as terapias através do uso das medicações antipsicóticas, e se a pessoa tem algum vínculo com alguma fé, independente se é independente da manifestação que ela tiver, também vai auxiliar, porque as orações sempre auxiliam, independente se é católica, budista, protestante, espírita, mas as orações sempre auxiliam. Inclusive, Marcelo, Posso falar? Então, só para... Quando você falava, né, o Marcelo é um Kindle ambulante aqui, um enciclopédia ambulante. Mas eu estava dando uma olhada na minha memória auxiliar aqui. Nem tanto, né? E realmente existe aqui no próprio Livro dos Espíritos, que a gente está usando hoje como fonte, né, o capítulo 12, para quem está ouvindo e quiser dar uma olhada. Bom, primeiro, vocês não precisam comprar o livro, ele é disponível na internet, o PDF vocês podem ler, tá? De grátis. E no capítulo 12, a gente fala da perfeição moral, e uma das coisas faladas ali são as virtudes e os vícios, onde vocês podem também entender um pouco mais sobre essa questão. E está aqui na minha anotação mental para eu também dar uma lida, porque cada vez que a gente conversa sobre alguma coisa, a gente acha... Que tem mais o que aprender na literatura espírita. Então vamos para um novo intervalo musical e retornaremos em seguida. A música é Epitáfio, você tinha pedido, né? Ah, legal, nós fizemos a referência agora há pouco, né, do Epitáfio. Quem que é o autor mesmo? Me esqueci. Bom, quem canta é os Titãs agora. É os Titãs, acho que são os Titãs mesmo. Uhum. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai enquanto eu andar distraído, o acaso vai me proteger. Enquanto eu andar, sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Bem, estamos então no programa Momentos Espirituais, são 23 horas e 17 minutos. Aos estimados ouvintes que desejarem algum questionamento, o telefone é 3876-6846 ou pelo Facebook ou pela internet, fiquem à vontade. Posso fazer um desafio para os ouvintes? Pois não. Eu até entendo que eles têm alguma dificuldade de falar, ficar com vergonha, né, Flamengo? Nessa hora da noite, sexta-feira, ninguém merece, né? Mas, pô, vamos dar uma força aqui pra gente que vem pra cá, fica até tarde aqui tomando água, o Flamengo não deixa nem a gente comer um pão de queijo aqui, não faz pra gente. Então, assim, toca o telefone, desliga, só pra gente saber que tem alguém aí do outro lado, gente, vai. Qual que é o telefone? 3876-6846. 3876-6846, a gente vai ficar muito feliz, mas se desliga, dá uma toquezinha aqui pra gente saber que tem alguém escutando a gente, depois desliga, não precisa fazer pergunta nenhuma. Tá? Mas vamos lá, vamos então, tocar. Tá feito o desafio aí. Bem, nós temos a intenção de fazer alguns comentários a respeito da data de hoje, que é a famosa sexta-feira 13, né? Mas antes, nós só gostaríamos de finalizar essa questão das missões ou da missão dos espíritos com essa pergunta 573, não é isso, Guilherme? Isso, você quer que eu leia a pergunta? Isso. É que eu preciso da minha colinha aqui, vamos lá. Questão 573 pergunta o seguinte: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? A missão dos espíritos, perfeito. Aí os benfeitores respondem assim: instruir os homens, ajudar em seu adiantamento, melhorar suas instituições pelos meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra realiza uma missão, da mesma forma que aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a realização dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão na Terra. Cada um pode ser útil para alguma coisa. Veja você que ele sempre fala, né? Que pode ser útil. Então, de posse desse conhecimento, instruir os homens, ajudar em seu adiantamento, em seu progresso, melhorar suas instituições, tudo isso dá para preencher bem o tempo disponível que temos, não é verdade? Isso também me faz lembrar, viu, Guilherme, uma frase da pesquisadora Anete Guimarães, que eu acho que ela é muito oportuna, né? Então, ela faz uma colocação assim: qual a diferença entre crescer, no sentido de evoluir, e envelhecer. Você já meditou sobre isso, Guilherme? Qual a diferença entre crescer, no sentido de evoluir, e envelhecer? Olha, parece interessante. Então, aí a Nete Guimarães, ela comenta dessa maneira, né? Envelhecer é quando acrescentamos dias à nossa vida. Enquanto que crescer, no sentido de evoluir, é quando acrescentamos vida aos nossos dias. Legal, né? Muito legal. Quando acrescentamos vida aos nossos dias, estamos empregando o nosso tempo de maneira útil. Estamos sendo úteis, estamos construindo a alegria real de viver, estamos construindo a felicidade, né? Porque a felicidade, na visão espírita, e corroborada agora pela neurociência, os três principais fatores que tornam o homem feliz são aprender, superar os desafios que a vida nos propõe e sofrer. Mas não sofrer no sentido masoquista. Sofrer de cabeça erguida, sofrer aprendendo a desenvolver a coragem, a desenvolver a fé, a desenvolver a ausência de revolta com a divindade, a ausência de... a ausência, enfim, de revolta mesmo, né? Com Deus, com os benfeitores espirituais, a não perguntar a Deus por que comigo, e perguntar o que devemos aprender com essa experiência menos feliz. Olha o aprender de novo. Então, o aprender, quando nós aprendemos com o sofrimento, quando nós aprendemos com a dor, e por conseguinte superamos, nós estamos conquistando a felicidade real. Então, agora nós gostaríamos encerrar um pouquinho, né, de fazer uma pausa desse assunto e introduzir agora o assunto que envolve a sexta-feira 13, né? A sexta-feira 13, que muitas vezes é motivada por superstições, motivada por uma série de circunstâncias, né? Que tem pessoas que não saem de casa, tem pessoas que desmarcam compromissos, às vezes até compromissos de trabalho, simplesmente pela data sexta-feira 13. E como é que começou essa história, o Guilherme? Isso aí é a pergunta de US$1 milhão, né, Marcelo? Mas eu vou recorrer aqui à nossa amiga na internet, e a gente tem duas explicações possíveis, né, da origem aqui da sexta-feira 13. A primeira fala o seguinte, que o número 13, na numerologia, ele é considerado um número imperfeito. Por quê? O número 12 é considerado algo completo. Então, você repara que tem muita coisa, por exemplo, os 12 meses do ano, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Jesus, 12 constelações do zodíaco. Tá? Já o 13 é considerado um número irregular, sinal de infortúnio na numerologia. Somado a isso, o fato de que Cristo foi crucificado numa sexta-feira, sexta-feira da paixão, né? Já. Então, uma das explicações já crucificou a sexta-feira. Juntou a sexta-feira com o número de azar, e aí tem a sexta-feira 13 como um dia ruim. E a outra versão que existe para essa data ser tão temida, vamos dizer assim, tem até um nome, né? Vou lembrar, você lembra, né? Qual é o nome, né? Ah, lógico que eu lembro. Parascavedecatiafobia ou frigatriscaidecafobia. Bom, quem realmente quiser saber disso. O Friga, a gente pressupõe que seja sexta, né? É, pois... Agora, daí o restante, meu querido. É, tem a fobia emocional que é medo, né? É, sim. ou aversão, né? Bom, a outra hipótese colocada aqui, né? É, remonta lá pela mitologia nórdica, de Canaã, eles falam que houve um banquete de 12 deuses convidados, né? E Loki, que era o espírito do mal e da discórdia, apareceu sem ser chamado e armou uma briga que terminou com a morte de Balder, o favorito dos deuses. Então, com isso, se gerou uma crença de que convidar 13 pessoas para um jantar é uma desgraça, que normalmente uma morre. Até porque, se a gente for pensar, os jogos de pratos e talheres são todos compostos por 12 copos, 12 talheres, 12. Ah, é verdade, pratos, né? Tem esse detalhe também, né? Então, os jogos de jantar, né? Os aparelhos de jantar, né? É, isso mesmo. E aí também é outra hipótese que coloco aqui para ter essa versão aqui à sexta-feira 13. Mas o fato é que existe a data e, por incrível que pareça, eu particularmente conheço gente que deixa de pegar a estrada, não fazer não, negócio, não, assinar. Exatamente. Assinar, né? A compra de um imóvel, assinar qualquer escritura que seja. Isso, inclusive a questão da numerologia, não necessariamente só sexta-feira 13, é uma coisa muito forte para algumas pessoas, e gente grande. Tem um banco que, por exemplo, a frota dos carros do banco, todas as placas precisam ser terminadas com o número 5, porque eles trabalham em um banco enorme, né? Então, assim, eu tenho medo de falar o nome do banco e ser leviano. Lógico, assim, nem é o caso. Pesquisem e vocês vão ver que muitas empresas trabalham com a questão da numerologia. E eu acho que a gente podia colocar aqui, debater, e eu tenho mais dúvida do que resposta, né? Eu vou contar com a minha enciclopédia viva aqui em frente, o Marcelo. O que que isso tem de verdade? O que que isso daí tem de fato? Realmente, é um dia que dá mais azar? É onde a gente tem mais tendência a sofrer algum acidente? Como é que funciona isso aí? Bom, o negócio é o seguinte, em relação à numerologia que você falou agora, na Revista Espírita, a Revista Espírita foi uma obra fundamental, muito bonita, muito... rica de conteúdo, que o Kardec elaborou a partir de 1858. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, e em 1858 ele começou a fazer a Revista Espírita. A Revista Espírita era mensal, e o Kardec elaborava, junto com os seus colaboradores, cerca de 30 páginas todo mês. Então dá para ter uma ideia, né, do trabalho, o hercúleo desse verdadeiro missionário que foi o Allan Kardec, né? E essa revista, ela se estendeu de 1858 até a desencarnação do Kardec, que foi em 31 de março de 1869. E no finalzinho, já no... Eu não me lembro agora se é 1868 ou 1869, o Kardec foi orientado por um dos espíritos que, quando a humanidade estivesse moralmente elevada, olha só, quando a humanidade estivesse moralmente elevada, e não é preciso dizer que nós estamos muito atrasados ainda moralmente, que eles, os espíritos, nos ensinariam os detalhes da numerologia. Entendeu? E lógico que hoje já se tem muitos conhecimentos que envolvem a numerologia, principalmente a Kabbalah do judaísmo. A Kabbalah do judaísmo, ela é rica em ensinamentos nesse sentido, né? Mas, por exemplo, todos nos lembramos aqui do número da besta do Apocalipse, né? O famoso número 666, né? E que a besta do Apocalipse tinha um número de homem, e que o seu número era 666, e a besta proferiria blasfêmias por 42 meses. Isso está lá no Apocalipse. A besta proferirá blasfêmias por

como fizemos até hoje, para o bem-estar do povo vienense. Ao desejar Feliz Natal a todos, quero de coração desejar que a felicidade esteja sempre presente nas famílias vienenses, acompanhada de saúde, harmonia, compreensão e paz. Vamos celebrar o Natal com muita paz em nossos corações e que Deus nos ilumine sempre. Feliz Natal! Recebam todos o carinhoso abraço do amigo Milton Serafim. Bem, boa noite. Estamos dando prosseguimento ao programa Momentos Espirituais. São 23 horas e 36 minutos. Estamos ao vivo aqui na Capela FM, 13 de dezembro, sexta-feira de 2013. Pois não, pode falar. Eu queria aproveitar, Marcelo, nesse intervalo, a gente deu uma saidinha daqui da sala. A gente teve primeira ligação do programa, aconteceu agora, né? A Márcia, esposa do Jarbas, um abração, um beijinho no coração de vocês, obrigado pela participação. É uma pena que a gente não estava aqui para segurar vocês falarem na linha com a gente. A gente quer que vocês participem falando mesmo, mas já foi muito legal e tem algumas coisas que eles colocaram que são importantes de serem lembradas, né, Marcelo? Você quer comentar? Não, sem dúvida. O Flamínio passou para nós que a Márcia está colocando para nós, para que nós falemos um pouco mais sobre esse lema que é a bandeira da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Na época em que Kardec... Pois não. Se sobra um parênteses antes. Fica à vontade. Eu dei uma informação muito legal que a gente... Lá nos Estados Unidos, muitos prédios não têm o 13º andar. Sem dúvida. Né? Que é a superstição do povo americano, né? Que é tido como uma sociedade evoluída e que tem as suas superstições, né? Exatamente. Aqui no Brasil nós também temos as nossas, né? Mas todas desprovidas de fundamento científico, né? Porque, por exemplo, no prédio que não tem lá o 13º andar, do 12º pula para o 14º. O 14º, o que é? O 14º seria o 13º, né? Então, quer dizer, não tem o número. Então, eles mudam o número para que não tenha o tal do 13º. Mas, lógico, que é uma superstição desprovida de fundamento, né? Que se tiver que ocorrer, por exemplo, quando as Torres Gêmeas caíram, foi do 13º para baixo que caiu? Entendeu? Então, quer dizer, o avião atingiu o 13º andar? Não atingiu lá em cima? Atingiu lá quase no finalzinho, né? Uhum. Quer dizer, não, foi mais ou menos no meio, né? Na metade dos prédios, né? Então, quer dizer, não tem fundamento científico. Quando tem que acontecer algum acidente, alguma infelicidade, as datas e os números que são envolvidos pode ser que tenham um significado, mas tem um significado para as pessoas envolvidas, né? Não para a coletividade em geral ou para uma nação em geral, para tornar isso uma superstição. E então ela também nos pede para falar sobre, para fazer esse comentário sobre o lema da doutrina espírita, né? Que o lema principal da doutrina é: fora da caridade não há salvação. Quando o Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título original seria A Imitação do Evangelho, mas os benfeitores espirituais que acompanhavam o trabalho do Kardec orientaram-no para que mudasse o título para O Evangelho segundo o Espiritismo. E em um dos capítulos lá contidos, o Kardec, de maneira muito feliz, muito inspirada, intitulou Fora da Caridade não há salvação. E usou a parábola do bom samaritano para exemplificar que realmente, fora da prática do bem, fora de um comportamento ético elevado, comportamento ético que nós nos referimos, comportamento ético coerente, né? Ou seja, sermos as mesmas pessoas éticas e voltadas para o bem, tanto em casa quanto na sociedade, né? Não adianta sermos pessoas gentis, educadas na sociedade e em casa termos um comportamento despótico, né? Pois bem, então quando Kardec diz fora da caridade não há salvação, ele quer dizer que se enquanto nós não tivermos um comportamento ético elevado, nós não obteremos a evolução, nós não obteremos o progresso espiritual. Nós continuaremos estagnados, continuaremos paralisados em nossa evolução. É verdade que na evolução espiritual, na trajetória do espírito, o espírito ele não volta para trás, né? Então tem algumas doutrinas que consideram que o espírito, se ele não se eleva, ele pode reencarnar como um animal numa existência posterior. Os benfeitores espirituais nos ensinam que isso não ocorre. O espírito pode ficar parado, pode ficar paralisado, pode ficar estagnado, mas retroceder ele não retrocede. Agora, ficar parado também pode significar, ficar parado é o mesmo que retroceder, né? Se nós formos fazer uma avaliação mais profunda, se nós não estamos evoluindo, se nós não estamos progredindo, infelizmente, enquanto todo mundo está indo para frente, só nós estamos ficando para trás, nós podemos fazer essa ilação. Mas, nos fundamentos da doutrina espírita, a base do conceito ensinado é a base dos ensinos do Mestre Jesus. E o Mestre Jesus, na parábola do bom samaritano, que nós já tivemos a oportunidade de discutir aqui e futuramente poderemos rediscutir novamente, ele deixa bem claro que o homem que foi auxiliado pelo samaritano, aquele homem que foi encontrado semi-morto no caminho entre Jerusalém e Jericó, passou um sacerdote e não auxiliou aquele homem. Passou o levita, que é uma espécie de secretário do sacerdote, também não auxiliou aquele homem encontrado semi-morto. Mas passou um samaritano, e esse samaritano foi movido por íntima compaixão e auxiliou aquele homem, cuidou das suas feridas, levou-o até uma estalagem, tudo isso movido por compaixão, por um sentimento de amor profundo. Auxiliou, deu a diária para o dono da estalagem, para que o dono da estalagem cuidasse dele. E se o dono da estalagem gastasse alguma coisa a mais para cuidar, que ele pagaria na volta. Então, quer dizer, aquele que agiu com misericórdia, com amor, com aquele homem que foi encontrado na trajetória no caminho que o samaritano fazia, aquele homem é que foi considerado o maior perante aquela parábola que o Mestre Jesus nos ensinou, deixando claro que sem a caridade, e quando falamos caridade, falamos amor em ação, falamos amor que não espera recompensa, amor que não espera retribuição, amor que parte das fibras mais íntimas do nosso coração. Então, quando tivermos pelo mendigo da rua o mesmo sentimento que temos com os nossos familiares, aí sim nós não precisaremos mais reencarnar, porque nós teremos alcançado a evolução espiritual. E o Marcelo, deixa eu tentar te fazer uma pergunta. Então, por exemplo, uma pessoa que vive muito tempo, ou que nasce num lugar com muito poucos habitantes, que não tem muita igreja, não tem uma casa espírita, ele não tem contato com nenhum tipo de religião, né? Essa pessoa pode ainda assim ter salvação? Como é que funciona? Sem dúvida, né, Guilherme? Porque a lei de Deus, ela tá inscrita em nossa consciência, né? Então, quando nós praticamos um ato voltado para a prática do bem, nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos tranquilos, confortados com a nossa consciência. Agora, quando nós fazemos uma crítica ácida a um companheiro de trabalho, a um companheiro de escola, a um nosso superior ou a um nosso subalterno, essa simples crítica ácida, ela já marca a nossa consciência e nós já ficamos lá com aquela pulga, né? Com aquela pulga na nossa orelha, falando: meu Deus, por que que eu fui fazer isso? Por que que eu fui pensar dessa maneira? Como que eu posso me considerar superior a este meu companheiro de jornada? E isso fica impresso lá em nossa consciência, né? E, logicamente, que há lugares distantes que podemos dizer até que não tem comunicação, né? Podemos dizer que tribos africanas, por exemplo, nem sabem o que é televisão, nem sabem o que é rádio, por exemplo, né? Mas Deus não esquece de nenhum de seus filhos. E certamente, no meio daquela tribo, ele colocou algum espírito um pouco mais adiantado que vai dar o norteamento para que aqueles moradores daquela tribo distante, longínqua, possa ter alguém que lhe sirva de referência, possa ter alguém que lhe sirva de inspiração, que lhe sirva de auxílio, enfim, para que esse espírito encarnado tenha uma referência voltada para a educação. É lógico que isso é possível que leve algumas encarnações, né? Nós estamos falando de o exemplo que eu dei é uma tribo longínqua, né? Fora daquilo que chamamos de civilização, né? Uhum, então o ateu que viveu a vida dele com amor em ação, ele pode ter uma evolução espiritual até superior do que aquele que viveu dentro da igreja e do lado de fora fazia um monte de coisa errada. Sem a menor sombra de dúvida, não só aquele dentro da igreja, como dentro da casa espírita, né? Nós, muitas vezes, nós só por nos intitularmos espíritas, nós não podemos nos considerar maiores do que os nossos irmãos de outras denominações religiosas, né? Então, nós consideramos que de acordo com o exemplo que você deu, o ateu, na verdade, Guilherme, naquela obra O Consolador, que é psicografada pelo Chico e assinada e ditada pelo Emmanuel, o Emmanuel, ele diz que não há efetivamente ateus absolutos, entendeu? Eles se dizem ateus, eles se dizem materialistas, eles se dizem descrentes, né? Tem um outro termo que eles costumam usar também, mas eles, lá no seu íntimo, em alguma coisa eles acreditam. Mas aquilo que você falou é correto. Tem muitas pessoas que se dizem ateus, mas que têm um comportamento ético elevado. esse comportamento ético é que vai falar muito a favor da sua evolução espiritual. E certamente, quando ele chegar lá no mundo espiritual, se ele teve um comportamento ético elevado, ele estará num plano bem mais elevado, um plano mais acima do que aqueles que tinham a religião apenas como rótulo, como roupagem. Muito bom, muito bom. Eu espero que os nossos ouvintes, amigos, Márcia Jarbas e todos os outros que estão nos ouvindo, estejam aprendendo tanto quanto eu estou aprendendo. Então a gente tem que, primeiro é não fazer mal, o segundo é não basta só não fazer o mal, né? A gente tem que agir. É preciso fazer o bem. Muito bem. A pergunta 642, né, de O Livro dos Espíritos, né? É preciso fazer o bem. Muito bom. Bem, então nós vamos para mais um intervalo musical. Vamos para mais um intervalo musical e em seguida partiremos para o encerramento. Vamos ouvir então com John Lennon e Imagine. Estamos aqui caminhando para o final do nosso programa Momentos Espirituais e agora, há pouco antes do intervalo anterior, nós deixamos um questionamento de quem seria a besta do Apocalipse, né? E lá no Apocalipse, todos sabemos, significa revelação, é uma palavra de origem grega que significa revelação. Muita gente acha que Apocalipse significa fim do mundo, e não é nada disso, é apenas revelação. E foi escrito por João sob inspiração do próprio Mestre Jesus. Basta ler o início do livro Apocalipse. Pois bem, lá no Apocalipse, eu não me lembro exatamente qual é o capítulo, mas está escrito assim: a besta proferiria blasfêmias por 42 meses, e o seu número é número de homem, 666. 42 meses, devemos entender, pela simbologia dos números, 42 períodos de 30 anos, não 42 meses seguidos, 42 períodos de 30 dias. A simbologia contida é 42 períodos de 30 anos. Se nós multiplicarmos 42 vezes 30, 42 vezes 30 é igual a 1260. Então a besta proferiria blasfêmias por 1260 anos. E que o seu número é 666. Pois bem, 42 períodos de 30 anos, 1260 anos. A Igreja Romana, até o ano 600, por volta do ano 600, ela era perseguida. E por volta do século VII, por volta de 600 mais ou menos, ela passou de perseguida a perseguidora, quando ela, Igreja Romana, se aliou ao Estado. E o imperador Focas, em 610, instituiu o papado romano, com toda a sua hierarquia. Bem, de 610 até 1870, se fizermos uma pequena conta, 1870 menos 610 equivalem a 1260 anos. Por que 1870? Porque em 1870 o Papa, que era o Papa da época, ele se autoproclamou como infalível. Ou seja, uma pessoa como eu, como você, ouvinte, como você, Flamínio, uma pessoa se autoproclama como infalível. Ou seja, as suas decisões eram decisões infalíveis. Então, por esse motivo é que o período vai de 610 a 1870. E por que o número 666? O número 666, ele se refere à insígnia, ou às insígnias papais, aquelas faixas que os papas se utilizam. Essas faixas, elas estão escritas em latim. E em latim está escrito, são três insígnias, eu vou falar apenas uma: Vicarivis Generalis Dei in Terris, Vigário Geral de Deus na Terra. Vicarivis Generalis Dei in Terris está escrito em latim. E se nós somarmos os algarismos romanos que estão contidos nesta palavra, nesta frase, Vicarivis Generalis Dei in Terris, se você tiver a paciência de fazer essa equação, essa soma, você, caro ouvinte, vai perceber que a soma será 666. As duas outras insígnias papais também somam 666. Vicarivis Fili Dei e Dei Cleri. Só que está escrito em latim, então tem algumas modificações, né? Mas quem fizer uma pesquisa vai procurar. Quem quiser procurar nas obras espíritas, basta procurar no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico, ditado por Emmanuel, que está toda essa explicação lá contida. Agora, nós estamos dizendo que o papado romano é que caracteriza a besta apocalíptica, ou seja, é uma profecia que já se cumpriu. Queremos deixar bem claro aos nossos irmãos católicos que nós não nos julgamos mais do que eles e nem a nenhum dos outros irmãos de outras denominações religiosas. Pelo contrário, eu particularmente tenho uma admiração profunda pela obra maravilhosa que os nossos irmãos católicos têm feito, sobretudo na pastoral da criança. A pastoral da criança é um trabalho que foi coordenado até outro dia pela irmã do Paulo Evaristo Arnes, a senhora Zilda Arnes, que de tanto praticar o bem, de tantas obras de caridade que ela fez, ela sucumbiu no terremoto lá no Haiti, na capital do Haiti, Porto Príncipe. Ela foi vítima daquele terremoto terrível porque ela foi lá para participar de ações comunitárias, de ações voltadas para a prática do bem, que ela, em toda a sua trajetória, exemplificou. E ela, a senhora Zilda Arnes, mulher que eu tenho uma admiração profunda, ela, aqui no Brasil, é que coordenou o trabalho da pastoral da criança, trabalho este que é o grande responsável pela diminuição a níveis aceitáveis da mortalidade infantil em nosso país. Então, o trabalho que essa mulher fez, e permitam dizer, faz no mundo espiritual, é um trabalho maravilhoso. Então, queremos dizer que essa revelação do papado romano como besta apocalíptica, nós fazemos essa revelação com o máximo respeito, máximo carinho com os nossos irmãos católicos e deixamos bem claro essa admiração que temos pelo trabalho, inclusive das outras pastorais, que muito dignificam e muito tornam, ajudam a tornar o nosso país com o belo título de Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Embora algumas pessoas trabalhem na contramão, agindo de maneira a envergonhar o nosso país, com tantas infelicidades cometidas na área da corrupção, na área administrativa e também na área desportiva, né, que o nosso país era tão admirado pelo futebol, né, e infelizmente a semana passada aquelas cenas de atrocidade no estádio lá em Joinville, que percorreram o mundo e envergonharam o nosso país, dificultando a compreensão desse destino que lhe foi confiado como a pátria do Evangelho e o coração do mundo. E nós não temos dúvida nenhuma em afirmar que realmente é a pátria do Evangelho, porque o maior país católico do mundo é o Brasil. O maior país protestante do Brasil, do mundo, atualmente, é o Brasil. O maior país espírita, sempre lembrando que o Espiritismo segue os ensinos do Mestre Jesus, o maior país espírita do mundo é o Brasil. E sem contar que o seu delineamento geográfico parece ou remete a imagem de um coração, né? Meus queridos ouvintes, queremos encerrar esse nosso encontro agradecendo do fundo dos nossos corações pelo apoio, pelo feedback, pelo retorno que temos tido e estaremos aqui na próxima sexta-feira preparando um novo programa com muito amor, com muito carinho, com o coração repleto de intenções positivas, de intenções voltadas para o progresso individual e coletivo. Um abraço, Guilherme, um abraço, Flamínio, até a próxima sexta, se Deus quiser. As suas considerações, Guilherme. Bom, depois de tudo isso que você falou, eu estou até arrepiado aqui, realmente. Eu tendo a fazer uma brincadeira ou outra, mas foi muito bonita a sua colocação, Marcelo. Então, resta dizer boa noite para todos que estão ouvindo. A boa notícia é que já passou da meia-noite, então hoje já é dia 14, né? E... bem lembrado. Quem se preocupa com isso, anota no calendário que dia 13 de junho é a nossa próxima sexta-feira 13, certo? Então daqui a 7 meses a gente volta o assunto falando mais um pouco disso. E será dia de Santo Antônio, né? O santo casamenteiro. Vai ser uma data boa para casar, né? Seria... É isso aí, pessoal. Obrigado pela participação. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Flamínio. Aquele abraço. Obrigado pelo apoio. Só, Marcelo, só para finalizar aqui uma frasinha do Chico Xavier de tudo que você falou, que a gente não pode, né? Então tá aí. Tudo que podemos fazer no bem, não devemos adiar. Carecemos somar esforços, criando, digamos, uma energia dinâmica que se anteponha às forças do mal. Ninguém tem o direito de se omitir. E isso vai ao encontro daquilo que Paulo fala, né? Façamos o bem. Enquanto temos tempo. Okay. Enquanto temos tempo. Agradecemos os nossos ouvintes. Obrigado aí pela participação, pela audiência. A gente finaliza então com o compromisso de Fábio Júnior. Tenham todos uma boa noite. Isso com a verdade. Não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito afim da minha verdadeira identidade. Bateu em mim uma vontade de me conhecer. Eu sei que a gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pressão. Mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho. Quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em nação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Eu sei que a gente tem um compromisso com a vida. Mas o tempo a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão. Mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho. Quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Quero saber de onde eu vim. Quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir o mundo, todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração.

preciso casar, pois eu já fiquei mocinha. Procurei um alguém e me disse, meu bem, você quer entrar na minha? Acontece, porém, que eu não sei me entregar ao meu amor somente. Quando ando nas ruas, vivo só namorando e olhando pra toda a gente. Coração ligado, beijo acelerado. Apaixonada, coração ligado, beat acelerado. Coração ligado, beat acelerado. Coração ligado, beat acelerado. Minha mãe me falou que eu preciso casar, pois eu já fiquei mocinha. Procurei um alguém e me disse, meu bem, você quer entrar na minha? Acontece, porém, que eu não sei me entregar ao amor somente. Quando ando nas ruas, fico só namorando e olhando pra toda a gente. Coração ligado, beat acelerado. See, I'll leave you crumbles to the ground and through refuse to see the rest in the wind. All we are is dust in the wind. Slips away, and I'm your only one and minute by